programa Pão da Vida. Apresentação, Moisés Nimo. Amigo ouvinte, começa agora o programa Pão da Vida. Aqui, vamos juntos lembrar os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, através da leitura e comentário do livro Brilha a Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é Revolução e Jesus. Eles aguardavam por aquele que os libertaria de Roma e do sofrimento que ela lhes impunha. Nas ruas, nas sinagogas, nas conversas, em tudo predominava este anseio pelo Messias, que sabiam revolucionaria a sociedade da época. E realmente, jamais alguém apresentou ou vai apresentar proposta tão revolucionária quanto a dele. Se lhe pedirem a túnica, entregue o manto. A esta ação surpreendente denominou-se não violência. Ore em seu quarto para que somente o Pai lhe ouça. Estabeleceu-se na oração um meio de comunicação com o mundo espiritual. Perdoe 70 vezes 7 vezes. Jesus receita a indulgência para os corações ofendidos. Se lhe pedirem para andar 1 quilômetro, caminhe 10. O Mestre desvelou a tolerância para com o próximo. Ame os seus inimigos, reagindo com o bem ao mal que lhe façam. Nasceu a nunca antes vista misericórdia. E aquele que aplicar esses ensinamentos no dia a dia, assemelha-se a um homem prudente e sensato. Estava aberta a porta estreita da felicidade a quem desejasse transpassá-la. Todavia, ainda hoje buscam-se outras revoluções, estéreis, limitadas, restritas, empreendidas por homens de pouca ou nenhuma relevância humanitária, em detrimento daquela que nos foi trazida pelo único homem-luz que esteve neste planeta, que transcende o tempo e o espaço, e aplicada nos possibilitaria a transformação real do nosso ser. Esta é, sem sombra de dúvida, a maior revolução de toda a história da humanidade. Conversar conosco sobre essa passagem do Evangelho, está aqui Simone do Vale, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda, Simone, às revoluções. A nossa história é repleta delas, não é mesmo? Como vai, Moisés? Olá a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade. Sim, repleta mesmo, Moisés. Mas como a leitura inicial muito bem coloca, esquecemos da maior revolução que foi a causada por Jesus de Nazaré. Na época de Jesus, as pessoas aguardavam o Messias Salvador. O Império Romano dominava todo o território israelita e tornava o cotidiano dos judeus muito, mas muito complexo. Além dos impostos abusivos, eles usavam o poder que tinham para maltratar, bater, humilhar. Muitos se revoltavam, Moisés, com essas atitudes. Todos esperavam ansiosamente o dia que esse jugo terrível terminaria. E essa esperança eles colocavam no Salvador. Infelizmente, muitos aguardavam um Messias revolucionário, como eles entendiam essa palavra. Acreditavam que o Messias lutaria contra Roma, uniria um exército em nome de Jeová e expulsaria os romanos para sempre de Israel. Mas nas profecias, Isaías traça a personalidade do Messias como ninguém jamais imaginou. No capítulo 40, Isaías anota: como pastor, apacentará o seu rebanho e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam guiará suavemente. Olha só, Simone, está aí a mansuetude do Messias. Isaías indica que o Messias não promoveria guerras, muito pelo contrário. Ele não desafiaria, ele cuidaria, ensinaria. Na figura muito bem colocada do pastor, o Messias orientaria o rebanho, os que o seguiriam. Ou seja, os cordeirinhos ele levaria no regaço, e foi assim mesmo, sempre se doando, 24 horas. Os que amamentam, isto é, os que ainda não tinham maturidade espiritual para compreendê-lo, o mestre guiaria suavemente. E não foi assim que Jesus fez com os fariseus e todos os que eram contrários a ele, Simone? Em nenhum momento levantou a voz, se irritou, desafiou, rebateu. Quando testado e humilhado, Jesus ensinava. Ah, exatamente. Mas a gente interpreta aquilo que melhor nos convém, não é, Moisés? E os judeus também faziam isso. Apesar de respeitarem os profetas como representantes de Deus, de Jeová, eles não queriam aceitar um Messias que não lutaria pelos direitos civis do povo. Sendo orgulhosos, não queriam um Messias passivo, manso, calmo. E por causa desse pensamento, Moisés, muitos grupos de resistência se formaram, como o liderado por Barrabás, por exemplo. Tanto era a sede de revolução que, como sabemos, o povo escolheu Barrabás em detrimento de Jesus. É verdade, Barrabás. Na Páscoa, eles tinham o costume de libertar um preso. E naquele dia, Pilatos deixou para o povo escolher. Na expectativa, talvez, de o povo escolher a Jesus, já que nada o condenava. Nada maculava o comportamento dele. Pilatos não tinha argumentos nenhum para prendê-lo e condená-lo. Claro que ele poderia ter libertado o mestre, sim, mas não o fez. Infelizmente, o povo renegou aquele que tudo fez pelo próximo a vida inteira. Aquele mesmo povo que pediu ajuda, que teve saciada a fome espiritual, preferiu a revolução do mundo e condenou Jesus à crucificação. É mesmo, Moisés. Mas da mesma forma que muitos optaram pela guerra, um homem optou pela paz, pela não violência. Era Gesiel. Emmanuel conta no livro Paulo Estevão o cenário doloroso daquela época. Logo no primeiro capítulo, nos deparamos com a seguinte descrição. Amanhã enfeitava-se de muita alegria e de sol, mas as ruas de Corinto estavam quase desertas. No ar, brincavam as mesmas brisas perfumadas que sopravam de longe. Entretanto, não se observava o sorriso das crianças, nem o movimento habitual das liteiras de luxo. A cidade, reedificada por Júlio César, era a mais bela joia da velha Caia, Moisés. Mas o espírito grego, helênico, já não possuía mais. Afinal, depois de um século de lamentável abandono, Corinto se transformou em colônia romana. Os romanos encontravam campo largo para as paixões, entregando-se de forma desvairada ao venenoso perfume desse jardim de flores exóticas. Quem estava no poder no ano 34 era Decínio Minúcio, que adorava uma intriga, Moisés. Sob o argumento de promover a ordem pública, Licínio extorquiu diversas famílias judaicas, e um desses chefes de família era Iochedeb, pai de Gesiel. Sim, e Iochedeb guardou muita mágoa de Licínio, Simone. Ele era viúvo e tinha dois filhos para criar, Gesiel e Abigail. E além disso, tivera os bens confiscados. Mas apesar da raiva contida, Iochedeb buscava ouvir Gesiel, que lhe dizia sempre para confiar em Deus. E assim ele seguia sua vida. Mas um certo dia, quando ele estava indo ao mercado, passou por uma situação que foi a gota d'água para ele. Ali, naquele momento, tomou atitudes que mudariam para sempre o rumo da vida da sua família. Ah, Moisés, essa cena do mercado, narrada por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, me marcou demais. Me chamou a atenção pela crueldade dos romanos, mas principalmente pela elevação espiritual de Gesiel. Iochedeb era idoso e atravessava a praça com um cesto na mão. Um grupo de tribunos andava em sua direção, entre gargalhadas e muita ironia. O velhinho, percebendo que era alvo do deboche, distanciou-se dos militares e caminhou em silêncio. Mas um deles perguntou: "Olá, judeu desprezível, como ousas passar sem saudar os teus senhores?" Iochedeb ficou pálido e trêmulo, e o guarda perguntou o nome dele. Yoxadeb, filho de Jared, ele respondeu. E por que então não saudaste os tribunos imperiais? Yoxadeb, angustiado, responde. Mas, senhor, eu não ousei. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa a mais, os guardas lhe deram uma surra. Muito machucado, mas sem reagir, Yoxadeb continua em direção ao mercado. Fez as compras e, na volta para casa, Moisés encontra um novo grupo de tribunos. Lembrando o que acontecera antes, Yoxadeb naturalmente resolve saudar os oficiais. Mas um deles responde severamente. Mas o que é isso? Um judeu a dirigir-se aos patrícios? Chegou a tanto a condenável tolerância da autoridade provincial? Façamos justiça por nossas mãos. E Yoxadeb levou outra surra. Chegou em casa e foi recebido pelos filhos, que se assustaram ao vê-lo daquela forma. E Jeziel fala, coragem, pai. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Sábias palavras, Simone. Mas Yoxadeb, revoltado, não dá ouvidos a Jeziel e coloca fogo em algumas pastagens que pertenciam a Licínio Minúcio. Jeziel rapidamente foi ajudar a apagar o fogo. O pai, ainda motivado pela vingança, se encontra perturbado e diz ao filho, amo o Altíssimo, mas não posso amar os romanos. E Jeziel responde inspirado, mas pai, como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus, destruindo as suas obras? No caso do incêndio, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança para com a justiça de Deus, mas os campos que nos fornecem agasalho e pão. Depois de ainda conversar com o pai, o rapaz pede à irmã que abra os pergaminhos das Escrituras e começam a cantar o Salmo 23 e a orar, buscando força, Simone, para suportarem bem as represálias que não tardariam a chegar. Impressionante, né, Moisés? E não demoraram mesmo. A guarda de Licínio invadiu a casa de Yoxadeb e o prendeu. Jeziel, compadecido, assume a culpa pelo pai. Mas os soldados sabiam que tal comportamento não era do perfil de Jeziel, até porque souberam, um pouco antes, que ele ajudara a apagar o incêndio. Mas mesmo assim, tanto o pai quanto Jeziel foram alvos da chibata. O pai desencarnou por não aguentar tanto sofrimento físico e moral. Jeziel ficou ali preso nas mãos dos algozes e Abigail teve a chance de fugir. Ela, contando com pouco menos de 20 anos, se viu sozinha no mundo, Moisés, pensando que também o irmão tivesse morrido. Mas ele não morreu, não é, Simone? Sabemos que Jeziel tornou-se cristão e adotou o nome de Estevão e depois reencontrou Abigail. Mas o que chama a atenção mesmo é o comportamento de Jeziel, Simone. Apesar de sofrer o jugo romano, aguentar as dores, tendo que sustentar o pai, ele nunca se revoltou, nunca desanimou. Quando conheceu Pedro na casa do caminho e foi apresentado as anotações de Mateus sobre a vida de Jesus, Jeziel soube na hora que Jesus era realmente o Messias prometido por Isaías. O que dizer, Simone, da felicidade que ele sentiu quando leu o Sermão da Montanha? Como definir o sentimento que tomou conta do coração de Jeziel ao saber que o Messias esteve entre eles e que agora ele tinha a oportunidade de segui-lo? O ideal de ser fiel a Deus, que sempre motivou Jeziel, estava mais vivo do que nunca. E ele teve uma vida exemplar até o seu desencarne. Impressiona mesmo, Moisés. Jeziel já seguia, sem conhecer Jesus, uma das máximas cristãs. Dai a César o que é de César. Se a humanidade tivesse compreendido esse ensinamento de Jesus, teria evitado as guerras. O dai a César o que é de César não é você cruzar os braços, não, perante os problemas sociais. É você se submeter às leis dos homens e ajudar as pessoas a passarem as dificuldades. Transformando as pessoas, transformamos um sistema, Moisés. Essa era a proposta de Jesus. Modificar o sistema, modificar a cultura que existia. O que os legisladores fazem está na conta deles. Deus dá oportunidade de crescimento espiritual de várias maneiras, a todos nós. E uma das formas é colocar a pessoa à frente de um grupo social, por exemplo, administrando a pátria, administrando a vida de outras pessoas. Se esse espírito usa o poder que tem em benefício próprio, se cria leis que prejudiquem a vida dos compatriotas, isso tudo está na conta espiritual dele. Se estamos inseridos numa sociedade corrupta, é porque temos que sofrer a prova ou a expiação de sofrer uma injustiça. Será que nunca paramos para pensar nisso? Esse é um planeta de provas e expiações, como sabemos. Portanto, todos os setores são falhos. A educação, a saúde, o Estado como um todo. Nós precisamos aprender, Moisés, que a maior revolução é a interior. Através da mudança de pensamento, a mudança da cultura. Como Jesus nos ensinou, como ele fez. Veja que antes dele, ninguém conhecia a fraternidade. Ninguém convivia com o próximo como um irmão, como alguém da família. E não convivíamos mesmo, Simone. Foi Jesus o primeiro a conviver com todos que desejassem espalhar a boa nova. Nunca se colocou como um mestre, se colocou sempre como um irmão mais velho, que apenas estava indicando um caminho seguro. E de tal forma Jesus trouxe uma nova cultura, que depois da morte dele, ninguém retornou aos costumes antigos, sabia? Quem seguiu mesmo os ensinamentos dele, formou comunidades fraternas e não sinagogas. Pregavam e exemplificavam compartilhar, Simone. Ninguém era rico, mas ninguém passava fome. Pois aquele que tinha mais, dividia com quem não tinha. Jesus trouxe a oração como ferramenta de comunicação com o mundo espiritual e mostrou que essa ferramenta está disponível a todos, em qualquer lugar. Não é preciso estar num local fixo para orar. Ele libertou o povo com a revolução do ideal, a revolução do espírito. É extraordinário mesmo, não é, Moisés? Temos o exemplo também de Martin Luther King, que ganhou o Nobel da Paz em 1964. Disse ele que admirava muito Gandhi e aprendeu que uma das coisas mais importantes da não-violência é que, através dela, não buscamos destruir as pessoas, mas transformá-las. Seria muito fácil para Jesus, como governador do planeta, não é, Moisés, falar: ótimo, acabou a brincadeira. Herodes, saia do poder. César, vamos mudar as leis. A hora que Jesus quiser, as leis mudam, Moisés. Ele que administra a terra. Mas ele sabe exatamente do que a gente precisa para evoluir. E ele respeita, principalmente, o nosso livre-arbítrio. Numa demonstração suprema de humildade, Jesus se submeteu às leis injustas do Sinédrio e de Roma. E como disse Luther King, usando a não-violência, não agrediu nem destruiu ninguém, como qualquer revolucionário, mas proporcionou a transformação de milhões e milhões de pessoas. E fez isso normalmente, Simone. A história lembra sempre de quem declarou guerra, dos chamados corajosos que mudaram a sociedade. Mas, no fundo, eles não mudaram. Eles resolveram o efeito de um momento. Mas a causa é o homem, e só a virtude pode transformar o homem. Só a virtude é capaz de extirpar a causa. Afinal, Simone, como os espíritos disseram, o egoísmo e o orgulho são as grandes chagas da humanidade e são deles que derivam todos os males terrenos. Geralmente, as brigas pelo poder são simplesmente pelo próprio poder, mesmo aqueles que se dizem do grupo de resistência, e a história está repleta deles. Quantos ditos socialistas, após a revolução, experimentarem um pouquinho do poder, Simone, deixaram aflorar o orgulho e se tornaram verdadeiros ditadores? E a Revolução Francesa, o que dizer dela? Sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade, depois a coroa e o poder ficou sob o controle e o usufruto da burguesia e não do povo. E mesmo se fosse pelo povo e para o povo, será que vale a pena fazer mal a quem quer que seja por uma sociedade que você está inserido por breves anos? Esquecemos que as coisas do mundo vão ficar no mundo, mas a gente não se submete por causa do orgulho. Ah, o orgulho! Como ele nos cega, não é, Moisés? Você falou agora dos corajosos e eu lembrei de um filme que vi há pouco tempo, chamado Jornada pela Liberdade. É um filme baseado na história real de William Wilberforce, um inglês que lutava contra o tráfico de escravos. E uma das falas do filme é justamente essa, que a história só lembra de grandes nomes como Napoleão e todos os guerreiros que trouxeram grandes mudanças ao mundo em nome do progresso. Mas ninguém se recorda, nem sequer busca conhecer os verdadeiros homens corajosos que, ao contrário, são pacificadores e que promovem mudanças eternas. Napoleão, após as vitórias, vivia assombrado pelos gritos e pelo sofrimento inevitável de uma guerra. Mas homens como William Wilberforce, após um longo dia de batalhas, deitam a cabeça no travesseiro e têm a certeza que mudaram um pouquinho que seja, Moisés, a sociedade sem levantar nenhuma espada, nem agredir ninguém. No caso de Wilberforce, ele conseguiu a abolição da escravatura na Inglaterra no século XIX. E isso foi, Simone, praticamente outro dia, no século passado. Se a gente achar que Jesus está muito distante de nós, temos dois exemplos muito próximos, Gandhi e Kiara Lubich. O Gandhi conseguiu libertar a Índia através da não-violência. Conseguiu unir os indianos em prol de um mesmo objetivo, ou seja, promovendo a mudança de atitudes, mostrando uma nova forma de agir perante o próximo. E conseguiu também quase o impossível, Simone, que era a paz entre a Índia e o Paquistão, pois eles viviam brigando pela região conhecida como Caxemira. Depois do desencarne de Gandhi, eles voltaram a disputar aquela região, mas enquanto ele esteve vivo, conseguiu uma relação de paz entre esses dois países. É verdade, Moisés. E o interessante no comportamento de Mahatma Mohandas Gandhi era que ele não só orientava, como vivenciava tudo o que ensinava. Ele dizia que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Certa vez, uma senhora foi até ele pedir ajuda ao filho que tinha sido proibido de comer doce. A mãe já tinha falado trocentas vezes com a criança, mas nada dela obedecia. A criança estava com um problema de saúde e o médico proibiu a criança de ingerir açúcar. Ela pensou, se Gandhi falar, ele vai obedecer. Aí depois do relato, Gandhi falou, entendo, senhora. Volte com ele daqui a uma semana. Uma semana se passou e eles voltaram. Gandhi chegou na criança e disse, meu filho, pare de comer doce, pois o açúcar em excesso te faz mal. E a mãe, olhando a cena, pergunta, ora, mas se era para dizer só isso, por que o senhor não disse na semana passada quando viemos aqui? E Gandhi, sorrindo, respondeu, é porque até a semana passada eu ainda também comia açúcar. Gandhi era extraordinário, não é, Moisés? Extraordinário, fantástico, não, Simone? Essa passagem do Gandhi é muito, muito boa. Mas é exatamente isso, sabia? Nós devemos ser o exemplo. Devemos mudar o nosso comportamento para podermos falar para o outro mudar. Mas o nosso ainda é o ditado mais comum. Faça o que eu digo, mas não o que eu faço. É, e no polo feminino temos Kiara Lubich, também um grande exemplo de que podemos mudar o sistema social sem criar uma revolta com o governo vigente. Kiara nasceu em Trento, em 1920. Com 23 anos, vendo as dificuldades que o povo passava, Moisés, ela resolve entregar a sua vida a Jesus. Em plena Segunda Guerra Mundial, Moisés, Kiara acolhe os feridos de guerra, os órfãos, enfim, os que sofriam as consequências infelizes da guerra e cuidava de todos. O tempo passou e Kiara teve a ideia de um sistema econômico baseado, imagine, na fraternidade, Moisés. Ela passou a vida difundindo em vários países esse sistema, conhecido como Focolares. E quando Kiara começou, Simone, devemos lembrar que era praticamente uma criança. O trabalho de Kiara é fantástico. A economia de comunhão não objetiva o lucro. Todos os recursos que se conseguem na sociedade são revertidos para a própria cidade. O dinheiro é investido nas empresas que os próprios moradores trabalham. Enfim, todos são criados e orientados a pensarem no coletivo e não em si mesmos. Aqui no Brasil, nós temos três cidades que adotaram o movimento dos Focolares. Em São Paulo, no Pará e em Pernambuco. Esses três estados abrigam as cidades que são conhecidas como Mariápolis. Nossa, Moisés, impressionante mesmo. Todos os continentes possuem Mariápolis. É a prova de que podemos melhorar o mundo, sim. Basta seguirmos o caminho do bem, renunciando às nossas vontades e interesses em prol dos nossos irmãos. Temos exemplos de sobra de pessoas que revolucionaram uma época, Moisés, apenas com a bandeira do bem. Francisco de Assis fez uma revolução histórica. Ele tinha a missão de reconstruir a igreja, ou seja, reconstruir o pensamento religioso. Os ensinamentos cristãos, que há muito, muito tempo mesmo, Moisés, estavam deturpados, como já estudamos aqui nesse programa algumas vezes. Sendo Francisco a reencarnação de João Evangelista, ele poderia muito bem ir até o Papa e fazer uma revolução. Poderia falar com propriedade sobre os erros do Evangelho. Poderia até reescrever o Evangelho se quisesse, não é, Moisés? Mas Francisco optou pela revolução interior, a mesma exemplificada por Jesus. Ele escreveu o Evangelho, mas não em pergaminhos, em papiros que são facilmente adulterados e esquecidos. Ele escreveu em si mesmo, através do exemplo vivo. Esse legado de Francisco, cristianizar. Se queremos um mundo melhor, este objetivo não pode ser separado do Cristo. A verdadeira justiça, a liberdade e a igualdade que sobrevivem através do tempo, separadas uma da outra, em Jesus, Moisés, elas se unem para sempre. E só em Cristo Jesus elas funcionam plenamente. E funcionam mesmo. E já que falamos em Gandhi, ele tem uma frase que li por esses dias e que cabe muito bem nesse nosso estudo de hoje. Gandhi afirmou certa vez que as sementes de sua infância não foram plantadas em vão. Ou seja, ele quis dizer o quanto podemos fazer através da educação das crianças e dos jovens, que são o futuro das sociedades. Queremos um mundo mais justo, mas ensinamos as crianças a esperteza, a serem desonestas. Queremos um mundo mais feliz, mas ensinamos o ter, Simone, em detrimento do ser. Reclamamos e nos assustamos com a violência, mas ensinamos, e pior, exemplificamos a violência dia após dia. Ficamos chocados com as atitudes de certos jovens e até mesmo de alguns adultos, mas deixamos a educação das nossas crianças para os meios de comunicação, que infelizmente a maioria deles sucumbiu às imperfeições humanas. Lamentável mesmo, não é, Moisés? Mas Jesus disse: dai a César o que é de César. E completou: a Deus o que é de Deus. Nos revoltamos com as injustiças do mundo, mas não nos preocupamos nem um pouco, Moisés, que infringimos as leis de Deus todos os dias, sendo igualmente desonestos. Os cristãos compreenderam isso e seguiram firmes o caminho da luz. Lembra do procurar primeiro as coisas de Deus? Então, foi isso que eles fizeram, seguiram as palavras do Cristo. O que os outros faziam era problema dos outros. Mas uma vez eu falei com um amigo: mas poxa, o que os políticos fazem interfere na nossa vida, nos fazem sofrer. E ele explicou: pois é, veja como os mártires estão infelizes, Simone. É, eu respondi, não tem ninguém feliz, né? As leis que o Congresso promulga, Moisés, as decisões dos tribunais do mundo fazem parte do mundo e somente do mundo. Mas os ensinamentos de Deus, não. As leis de Deus são eternas, ficam para sempre. Ao invés da revolta, ofereçamos como os cristãos de outrora a resignação, a paciência, a compreensão, a tolerância. Ao invés de vermos como injustiça, devemos enxergar como oportunidades de crescimento, de iluminação espiritual. Os mártires são um exemplo máximo disso. Muito cruel o que os romanos fizeram durante 3 séculos seguidos. Mas o que queremos enxergar? O ódio, a crueldade, a indiferença humana ou a fé? O potencial que todos nós temos de superação, de amor ao Cristo, de perseverança para fazer o que é certo? Quando mudarmos a lente que usamos para ver o mundo, Moisés, saberemos o que temos que fazer. Então que mudemos o mais breve possível, né, Simone? Que sejamos, a partir de hoje, instrumentos da paz do Cristo, melhorando a nós mesmos para poder construirmos uma sociedade realmente mais feliz, que é o que, no fundo, todos nós almejamos. Bem, Simone do Vale, o nosso programa, infelizmente, chegou ao final. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Pão da Vida. Ah, eu que agradeço, Moisés, ter estado aqui hoje com vocês. Isso que você falou realmente é muito importante. Não só os mártires de outrora tiveram essa oportunidade de crescimento espiritual, não. Hoje em dia, onde pululam as injustiças sociais, onde as leis cada vez mais beneficiam uns poucos, temos novamente a chance de escolher, Moisés, entre Jesus e Barrabás. Que saibamos escolher sabiamente. Com certeza, minha irmã, que a nossa escolha seja sempre por Jesus. Amigo ouvinte, agora você vai poder entrar em contato conosco através do e-mail pondavida@aveluz.com.br. Ficou com alguma dúvida no programa? Deseja fazer alguma sugestão? Fale conosco. Buscaremos responder as perguntas no programa seguinte. Aquelas que não conseguirmos, responderemos via e-mail. O tema estudado hoje foi Revolução e Jesus. E lembre-se, sua participação é muito importante. Dúvidas, comentários, sugestões? Envie para Pão da Vida, tudo junto e sem acento,